Embaixo da sombra do baobá. Ritmo e poesia. Respeito aos mais velhos. A força vem ao cantar. Tradição. Tradição oral africana que nos emana nesse momento e nos manda clamar justiça, prosperidade pra esse povo meu. Do jeito que está não dá, o mal prevaleceu. Será Deus quis assim, da pior maneira possível. Poder na mão do servo, do demônio invisível. Invencível eles não são, cabe a nós o quê? Uma mudança de postura, estratégia pra vencer. Cito vocês, os espelhos ancestrais encarnados nas favelas, vários intelectuais. Mente fresca, madruga, caneta, papel. Pergunta, respostas, olhando para o céu. Negro, qual a importância pra você ser? De onde viemos, você quer saber? O trampo tá difícil, não consegue. O racismo e o preconceito te persegue. O negro não é burro, diz tu tenha razão. Nos exploraram pra impedir a nossa progressão. Somos natos da inteligência, da agricultura e da ciência. Destreza em tecnologia e na sobrevivência. Hey! Tradição oral africana. Congo, Niger, Angola, Senegal, Gana. Ódio aos europeus, assassino de refém. O conto dos antigos sempre nos traz bem. Hey! Tradição oral africana que nos emana nesse momento e nos manda. Hey! Tradição oral africana que nos emana nesse momento e nos manda. Hey! Tradição oral africana que nos emana nesse momento e nos manda. Hey! Tradição oral africana que nos emana nesse momento e nos manda. Brincadeira de homem cheira de fundo. Quem não segue esse dito tá fudido com o mundo. Puxin, Saddam, Bin Laden, guerras, atentados. Sugaram tudo da África, é consequência desse baque. Não quiseram aprender, só quiseram explorar. Israelense e palestino não parando de se matar. Peixe morre pelos olhos, pois a boca é consequência. A ganância dos Parmalat criou toda essa treta. A Rainha Izinga, exemplos de vitória, as periferias. Leiam essa história. Está guardado na minha mente o passado e o presente. Quem se foi deixou lembrança eternamente. Como se organizar, plantar, colher, plantar. Ter forças pra lutar, sem medo de errar. Então, vamos lá, prova de fogo já passamos. O tempo não apaga o que vivenciamos. Não tente fugir, a vida é o aprendizado. Ouvido bem aberto, aos mais velhos têm falado. Hey! Tradição oral africana que nos emana nesse momento e nos manda. Hey! Tradição oral africana que nos emana nesse momento e nos manda. Hey! Tradição oral africana que nos emana nesse momento e nos manda. Hey! Tradição oral africana que nos emana nesse momento e nos manda. Muitas lutas, poucas vitórias até então. Nossa conduta é digna de se chamar revolução. Não tem história, nossos registros não existem. E o modo de como o irmão é feliz me deixa triste. Quem não persiste é destratado e logo desiste. Criaram muros e demarcaram limites. Criaram leis, a exemplo da vadiagem. E pra chegar aqui teve que ser na malandragem. Fora do esquema de esculhambação sem ter nada. Campanhava na senzala, continua levando porrada. Não tem tinta na cara da cor dessa bandeira. Porque é o país que tentamos erguer nos da rasteira. Quem põe a fada de guerra vai pra briga, se mata. Persiste, pois essa dívida ela só se paga com sangue derramado da cor do pau-brasil. Bem vermelho como sangue que nos tiram com fuzil. Hey! Tradição oral africana que nos emana nesse momento e nos manda. Hey! Tradição oral africana que nos emana nesse momento e nos manda. Hey! Tradição oral africana que nos emana nesse momento e nos manda. Hey! Tradição oral africana que nos emana nesse momento e nos manda. Hey!